Pepe. O Roberto e o netinho Heitor pediram essa aí. Bee Gees, I Started a Joke. It started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. Vanguarda 3:39. Ontem, hoje e sempre. Saudade. A Jaqueline Lopes indicou ao seu Valença. É a Morena Tropicana. Jaboticaba, teu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá, pele macia, ai carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de urso, linda morena, fruta de extemporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar, linda morena, fruta de extemporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar, morena. Ai, ai, ai, ai, morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, ai, ai, ai, da manga rosa quero gosto e o sumo, melão maduro, sapoti, juá, jaboticaba teu, olha noturno, beijo travoso de um bucajá, pele macia, ai carne de caju, saliva doce, doce, mel, mel de urso, linda morena, fruta de extemporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar, linda morena, fruta de extemporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar, morena tropicana, eu quero teu sabor.

Vanguarda 4 para as 4. Ontem, hoje e sempre. Saudade. Paralamas, Cinema Mudo. Paralamas do Sucesso, Cinema Mudo. Eita, fechamos o Que Saudade de hoje, que volta amanhã. E agora a gente chama a informação. Vem aí a notícia, o repórter de Vanguarda. ZYN 159, Rádio Vanguarda FM 91,3. Ipatinga, a rádio do Vale do Aço. No Vale do Aço, 4 horas. Timóteo reforça combate contra arboviroses. Repórter de Vanguarda. A CEMIG alerta para os riscos da água em contato com a rede elétrica, que podem causar choques, acidentes graves e danos a equipamentos. A recomendação é manter distância de fios partidos, desligar disjuntores e retirar aparelhos das tomadas, além de acionar o número 116 para atendimento especializado. Em Coronel Fabriciano, foi preso na noite de terça-feira o jovem Luiz Felipe de Oliveira Ramiro, 23 anos. Ele é suspeito de ter envolvimento na morte de Isaías Antônio Avelar, 41 anos, que foi executado a tiros na noite de segunda-feira na rua Sempre Lustrosa, no Morro do Padre Rocha. As equipes táticas do 58º Batalhão receberam informações de que o suspeito do homicídio estaria escondido no bairro Padre Rocha, próximo ao local onde ocorreu o crime. Com as informações, os militares foram ao local denunciado e fizeram a prisão do suspeito quando ele chegava em casa. Foram apreendidas uma barra, 3 buchas e uma porção de maconha, além de 2 pinos e 1 papelote de cocaína, balança de precisão, sacolinhas usadas para embalar drogas e a motocicleta. Luiz Felipe, em entrevista para a repórter Sandra Serafim no programa Plantão Policial da Rádio Vanguarda, informou ser dono das drogas e negou a autoria do homicídio. Quando eu cheguei em casa, já tinha uma viatura em cima, coisa que eu quisesse virar motoca e correr, ia ficar por isso mesmo. Encostei a moto, estacionei nisso, saí, já tava saindo por isso de dentro de casa, ou seja, já tava lá. Já prende ele aí, já algema, achou droga, já algema. Aí chegou lá, que jogou até em homicídio, falei, a droga é minha, agora homicídio, eu vou assumir homicídio não, eu não matei ninguém. Repórter Adair Alves. O governo de Minas esclarece que é falsa a informação sobre redução de investimentos em prevenção contra desastres. O governo reforça que o levantamento que aponta queda nos investimentos está equivocado e lembra que a responsabilidade por obras de contenção e fiscalização é dos municípios. A permanência de Tite no cargo de técnico do Cruzeiro voltou a ser colocada em xeque. Após empate contra o Corinthians, o treinador voltou a ser intensamente cobrado pela torcida celeste. Diante desse cenário, o Cruzeiro vive um momento crucial que pode definir a continuidade ou a saída de Tite no comando do time. E o dia D pode ser neste sábado contra o Pouso Alegre no jogo da volta da semifinal do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro tem a vantagem diante da equipe do Sul de Minas, já que venceu o primeiro confronto por 2-1 no Manduzão. O empate classifica o Cruzeiro para a decisão do Campeonato Estadual. Paulo César Santos, Departamento de Esportes. O coletivo Dama Ponto de Cultura lança nesta quinta-feira o projeto Crescer é Infinito, que leva espetáculos e workshops gratuitos a 5 cidades da região: Belo Oriente, Periquito, NAC, Bugre e Mesquita. O circuito inclui os shows Araruna, voltado para bebês, e Carmelinda e Zé Antônio, para todas as idades, além de workshop para educadores sobre arte para a primeiríssima infância. A seguir, Timóteo amplia ações contra a dengue. O rádio sempre esteve presente na vida do brasileiro. E a Vanguarda cumpre muito bem o seu papel. Prêmios, prestação de serviços, jornalismo atuante, interatividade e muito sucesso. A Vanguarda informa, denuncia, alegra e faz parte do dia a dia da população do Vale do Aço e região. As pesquisas comprovam que a Vanguarda é a rádio do Vale do Aço. No Vale do Aço, 4 horas e 4 minutos, tempo nublado em Sobralha, a temperatura é 28 graus e a umidade relativa do ar 78%. Timóteo participa até o dia 28 de fevereiro da mobilização estadual Dia D Minas Unida contra o Aedes. A ação inclui visitas domiciliares, mutirões de limpeza e blitz educativa com orientação à população. No sábado, de 8 horas da manhã ao meio-dia, o Centro Norte terá programação especial para crianças. Repórter de Vanguarda, seu agente informativo que atualiza primeiro. Continue na frente, continue na vanguarda. A Rádio do Vale do Aço. Novas informações às 5 horas. Em casa, no carro, no trabalho, em qualquer lugar, a Vanguarda é sucesso no ar. Vanguarda FM, a nossa melhor sintonia é com você. Liga o rádio, a cidade desperta, música boa, notícia na mão, companhia total em qualquer situação. Tem recado chegando no estúdio. na madrugada ou no café. Você chama e a gente responde na fé. Vambora FN, o tempo todo no ar. 24 horas pra te conectar. Música, prêmios e informação. Interatividade no seu coração. Aviso importante, é abraço no ouvinte de longe e de antes. Se tá na vanguarda, tá bem informado, tá bem acompanhado. Vanguarda FM 91,3, a rádio do Vale do Aço. Está no ar o programa que faz sua tarde ainda mais especial. Boa Tarde Vale. Aqui você fica por dentro das notícias, músicas e muito mais. Com o carisma, a alegria e o astral de Jota Pinheiro. Fique ligado na Vanguarda, a voz que conecta o vale ao seu coração. A Vanguarda é digital para alcance mundial. Vanguarda FM 91,3, a rádio do Vale do Aço. Eu tenho um recado bom demais para você. Olha, seu carro merece o melhor cuidado, amigo e amiga. A Real Escapamentos tem alinhamento, balanceamento, troca de óleo, pneus, oficina automotiva completa, óleo, freios e suspensão. Venda e fabricação de catalisadores para você, para carros nacionais e também importados, hein? Óleo novo, motor protegido e desempenho em dia. A sua troca de óleo é coisa séria. Para você pegar a estrada, para você viajar, para você, hein, cuidar bem do seu pé de borracha, hein? A Real Escapamentos está em dois endereços para melhor te atender, tá? Na rua Araguari 120, no centro de Ipatinga, e a Avenida Brasil 690, no Iguaçu. Você vai fazer um orçamento sem compromisso e vai deixar seu carro em boas mãos com o meu amigo Pedro e toda a sua equipe competentíssima. 3824-0511. Real Escapamentos. Agora, no Boa Tarde Vale, Teletema. Com a trilha sonora da sua novela preferida. Vale a pena ouvir de novo. Você sabia? É claro que vale, amigo, hein? São as campeoníssimas de audiência. Arrasou, bebê. Essa, hein? Cada sucesso, cara, cada música bonita. Toma. Cada clássico. É isso? Então nós começamos destacando a novela Anjo Mau. Esta versão é de 1976, em 1976. E a gente destaca, começando com a Rita Pavone e Io che amo solo te, c'è gente che ha avuto mille cose. Mille cose. che non ti potrò mai lasciare per cercare nuove avventure. C'è gente che ha avuto mille cose e si Que saudade. Io que amo solo te. Às 4h15. Teletema, vale a pena ouvir de novo. É, você sabe o que significa italiano. Eu que amo só você. Io que amo solo te. Agora, não é doido? Não, não sou não, cara. Sou não, hein? Próxima saudade. É, não sei, talvez seja. Falo que porque trabalho de rádio. Tem duas classes no rádio, você sabe, né, Thiago? Cara, você é louco pelo rádio, né? É a primeira. Boa tarde, ouvintes da Rádio Vanguarda e do programa Boa Tarde Vale. Juninho, gente boa. Muito obrigado pelo gente boa. Não, o rádio é... Rádio todo mundo é família, mas 90% do pessoal que trabalha no rádio não tem uma boa memória. Ai, meu Deus! É um pouco... Nós somos loucos, por exatamente. Exato. Uhum. A palavra correta é loucos. Tem duas classes no rádio. É, tem o radialista e tem o doidista. Tá no meio do doidista. Ai, meu Deus do céu. 1992, novela Perigosas Peruas. Lembra dessa? Fábio Júnior, Fêmea. Caminhada à luz. nos conduz. Fêmea, porque chora e goza em minha cama. São eterna chama que me proclama entre tuas pernas teu parceiro. Fêmea, puro sêmen da paixão. Tenho de sobra pra você. Fêmea, teu universo, a intuição sempre me ampara, mas não declara só o que vê. Que saudade, hein? Que saudade da novela Perigosas Peruas. Eu digo aqui, hein? Essas músicas têm o poder de nos transportar através do tempo. E você falou que queria oferecer a tradução de hoje, gente boa, hein? Já tem aí a relação? Eu já tenho a relação. Ó, começando pela minha amiga Nete. A Nete lá da Gilmara Bolo. Para toda a equipe da Gilmara Bolo, para Jandira, que é da equipe também da Gilmara Bolo, para Yasmin, para Uli, e eu não sei o nome de todas não, mas eu vou oferecer para lá. Videira gosta pra também. Minha mãe. O Videira não gosta nada, não. Da tradução. Né? O Videira não gosta, não. Falou comigo. Videira gosta de... Ele me disse que gosta. Ele gosta de ensaiar e apanhar café. Pare! Mas nem café sabe apanhar. É? Aqui. Meu Deus. E abraçar minha mãe, dedicar a tradução para ela e para Neide lá na padaria do Limoeiro. Para Neide e para toda a galera da Água Mineral S, da Pedreira Madalena. É só onde você passa. E para a galera da padaria Lume. É, onde você passa, hein? Cê, e para toda a equipe lá que está. Eles estão unidos lá, fizeram a união de esforço para deixar tudo pronto para o Passeio das Amazonas no Dia Internacional das Mulheres. As mulheres merecem. E eu vou estar no meio também. Não tenho dúvida nenhuma que você vai estar. Eu queria novidade, né? Mas... E eu vou estar no meio também das mulheres. Eu vou arranjar um pangaré para mim e o Gilbertinho. E a vergonha! Você monta? Eu monto. Sério? Que mais da conta, já andei muito a cavalo. É feio que nil, que o microfone certinho pra captar. Isso, aqui, monto, monto. Pra pegar sua boquinha. Aí, sua aí ficou bom agora? Não, tá pegando sua quina do microfone. Vira. Então viramos agora. Aí, exatamente. Muito bem. Eu monto e lá, no mínimo, lá eu vi hoje uns 40 animais. Tudo primeira ali e segunda. Aí eu falei com o Lau, que é o que tá promovendo o evento, ou seja, emprestando o local, né, que é o Aras, é dele. Eu falei com ele, eu quero um desse aí. Ele falou, você pode chegar aqui e escolher. Beleza. Aí domingo cedo... Manoel, agora você já mudou de Aras? Não é o nosso lá do Rancho da Serra, não? O Isaac? Não, não é o Isaac, não. É no Aras LL. Aras LL, do nosso amigo Lau. O nosso amigo lá do Isaac do Rancho, ele não promoveu o evento ainda não, mas não vai ser difícil, é só falar com ele que ele promove. O Aras dele é muito bacana, tem espaço para receber mais de 1000 cavaleiros. Uhum. Igual lá no Lau, pertinho lá do sítio do Jurani, por ali afora naquela região. Passeio das Amazonas. É, eu não sei qual a edição aí, mas tem o Passeio das Amazonas aí. Tá bom então. Beleza? Agora são 4h23, simbora então, hein? Essa música é de 1976, mas antes... Teletema, traduzindo emoções. Vamos pra lá, pra 76 e resgatar, na tradução livre pro português, Chicago, If You Leave Me Now. É a tradução de hoje. Se você me deixar agora, se você me deixar agora, você levará embora a maior parte de mim. Por favor, bebê, não vá. E se você me deixar agora, você levará embora o meu coração. Não, bebê, por favor, não vá. Garota, eu apenas quero que você fique aqui comigo. Um amor como o nosso é um amor difícil de se achar, de se encontrar. Como nós podemos deixá-lo escapar? Nós chegamos tão longe para deixar tudo para trás. Como nós podemos terminar tudo desse jeito? Quando o amanhã vem e ambos estivermos nos sentindo mal, as coisas que nós dissemos hoje. Às 4h25. If you leave me now, Chicago, Peter Cetera. A tradução de hoje. Um amor como o nosso é um amor difícil de se achar. Como nós podemos deixá-lo escapar assim? Nós chegamos tão longe para deixar tudo para trás agora. Como nós podemos terminar tudo desse jeito? E aí, quando amanhã chegar e ambos estivermos nos sentindo mal pelas coisas que nós dissemos hoje, se você me deixar agora, você vai levar embora a maior parte de mim. Sim, não, bebê, apenas fique aqui do meu lado. Não vá, não vá. Sim, meu bem, fique aqui do meu lado. Apenas fique aqui do meu lado. Bebê, não vá. Não vá embora. Ah, meu Deus. Apenas tenho que ter o seu amor comigo. 1976, essa banda, Chicago, ela foi liderada por muito tempo pelo Peter Cetera. E sem dúvida, né, essa música é uma das mais conhecidas do mundo inteiro. E fizemos essa tradução, que é de 76 ao pé da letra. É aqui o lugar. Vanguarda FM, a rádio do seu coração. Verão sem comparação, Coelho Diniz. Macarrão cortado ou espaguete? É Santa Malha, só R$2,99. Molho de tomate tradicional, 10, só 99 centavos. Maçã Gala, só R$5,99 o quilo. Cebola extra, cenoura, abóbora japonesa, melão amarelo, só R$2,99 o quilo. Coxa com sobrecoxa de frango, só R$6,99 o quilo. Filé de peito de frango, Big Frango, só R$12,99 o quilo. Ofertas válidas até domingo, 1º de março. Coelho Diniz. Cada escolha é um ponto de partida. E escolher onde estudar é decidir muito mais do que uma carreira profissional. É iniciar uma nova descoberta. Uma jornada que transforma quem você é e também o lugar onde você vive. Vestibular 2026 Unileste. Mais de 20 cursos presenciais, bolsas de até 100%, o maior índice de empregabilidade da região e muito mais para você. Inscreva-se já. vestibular.unileste.edu.br. Consulte regulamento no site. Ei, já viu a nova conta de luz da CEMIG? Ela está de cara nova, mais clara, mais organizada e muito mais fácil de entender. As informações que você mais precisa, como valores, datas e dados da sua unidade consumidora, agora estão bem destacadas. Um visual moderno que facilita o seu dia a dia. Quer conhecer todos os detalhes e entender cada parte da fatura? Acesse cemig.com.br/ entenda a sua conta. CEMIG, Governo de Minas. Aqui o trem prospera. Boa tarde, Vale. A sua tarde com muito mais alegria no ar. Jota Pinheiro. Ai, ai, ai. Às 4h30, tem pedido aí, Thiaguinho? Abra o canal, por favor. Abra o canal, vamos ouvir. Boa tarde, Thiaguinho. Boa tarde a todos. Eu já gostaria que você tocasse aí. Júlio César, tu. Eu ofereço essa música pra Liane Garcia. Sim. Garcia Castro. Pra você. Tiaguinho, e para todos os ouvintes da Vanguarda, tá bom? Risco de botar. Tá aí, tu. Tchau. É toda sua. Deixaste o teu olhar triste aqui dentro de mim. Tu estás longe, mas posso dizer que ainda vives aqui. Tu que sabes quanto eu te amei, tu que sabes que chorei, tu muito além, longe daqui, tu que existes para mim. Outro amor eu conhecer, quando a saudade dormir, sei cada beijo que eu dera dizer em homenagem a ti. Sabes quanto eu te amei, tu que sabes que chorei, tu muito além, longe daqui, tu que existes para mim. que nunca poderia achar alguém igual a ti. E muito além, muito longe daqui, tu esperas por mim. Onde estiver, se fizer, tudo vai dizer que estás em mim, amor, amor, amor. E cedo ou tarde, ao teu lado estarei. Cada segundo que sou infeliz, mas me aproximo de ti. Tu que sabes quanto eu te amei, tu que sabes que chorei, tu, muito além, longe daqui, tu existes para mim, tu. A saudade em forma de música, às 4h35 na Vanguarda. Vanguarda FM 91,3. Primeiro lugar no coração do Vale. Sorvete bom é aquele feito com os melhores ingredientes. E é por isso que a fábrica de sorvete Nevasca agora é Rede Nevasca de Sorvetes. Conheça os sabores que só a Nevasca tem para você. Caixas, potes, açaí e muito mais. O picolé Nevasca é uma delícia. A Nevasca tem tradição na região e produz os melhores sorvetes, picolés, ingredientes e o açaí mais famoso de Minas Gerais. Procure na sua região uma filial da Nevasca. E a fábrica da Nevasca está situada no Bom Jardim, em Ipatinga. Coloque mais sabor na sua vida com os produtos Nevasca. Se os clientes que você busca para o seu negócio se encontram aqui no Vale do Aço e região, e a resposta for sim, eu apresento o método mais eficaz para alcançar novos clientes que estão interessados no que você oferece aqui na região. Uma pesquisa divulgada pela especialista de marketing, Marta Gabriel, mostrou que o rádio continua sendo o meio mais engajado na categoria de negócio. Aqui no Vale do Aço, quase 400 mil pessoas ouvem e interagem com a Vanguarda todos os meses. Isso representa uma média de 70% da população do Vale do Aço. E aí eu te pergunto, o que falta para você anunciar a sua empresa no lugar certo? E aí? Vamos conversar? 3801-4300. Vanguarda FM, a rádio do Vale do Aço. Boa tarde, Vale. A sua tarde com muito mais alegria no ar. Geraldo Borges, cara, tá, diz que é o caminhoneiro. Encontrou com o Juninho, com o Edson Santos, dia desse aí, aquele negócio, desafiou. Meu Deus. O Juninho ficou falando aqui que ele não tinha caminhão, que ele tinha, era um... O que você falou que ele tinha? Não, é um carrinho de mão que ele tem, não tem caminhão não. Ele faz mudança no carrinho de mão, cara? Faz, ué, faz, é normal fazer mudança no carrinho de mão. Uhum. É, ué, eu fui lá, eu estava passando e pôde conferir de perto. Ele quer ouvir uma música aí, tô voltando, tem essa música aí, dirigindo? Ô, Geraldão. É toda sua.